sempre seguida. É com meus manos, retrocedendo as ideias. No passado eu fui me lembrando quem eu era no mundo. O que eu fazia pra alguns minutos de fissura? Eu me satisfazia, pensava ser legal. Ficava sempre imaginando ser patrão na boca de fumo. Ter mulher e carro do ano, influência de amigos. Ia me levando pro buraco mais fundo, a perecer com demônio. No caminho das trevas andava na escuridão. Não conhecia Jesus, o Pai da salvação. Aceitei a Cristo e a minha vida mudou. Meus pecados passados, Ele já perdoou. Não sou eu que te digo, está escrito na Bíblia. Isaías 43, 25, leia e reflita. De repente um pensamento, como bom seria os irmãos da quebrada na igreja todo dia, engrandecendo o Senhor e a Ele adorando em uma só sinfonia. A Ele louvando, não me canso de pedir, pois eu acredito que vai ser real. Meus irmãos convertidos e aos poucos o Senhor, Ele tem me honrado. Alguns frutos da rua, Ele tem me dado. Obrigado, ó Deus, por me usar na obra. Se não fosse por Ti, eu já estava na cova. Não enterrei o meu sonho, voltei mais agressivo. Vingativo não, jamais quem me fez mal nessa vida. Eu peço perdão, eu peço perdão, eu peço perdão. Se você pinou, pinou, pinou, venha pra Jesus, Ele pode te libertar. Se você pinou, pinou, pinou, venha pra Jesus, Ele pode te libertar. Se você pinou, pinou, pinou, venha pra Jesus, Ele pode te libertar. Se você pinou, pinou, pinou, venha pra Jesus, Ele pode te libertar. Muito feliz eu estou por saber que o Senhor, um amigo coligado, Ele resgatou. E hoje, graças a Deus, Ele está na igreja. Força suprema, chega mais aí, Pereira. Meu passado um pesadelo, altas fitas erradas. Meus parceiros no crime descendo pelas escadas. 7 palmos, uma queda, o caminho é largo pra quem anda em trevas, trevas, trevas. Fumando maconha, cheirando um pó, vai acabar só, só. Você é apenas mais um, que como muitos estão perdidos, seguindo várias fábulas, andando sem sentido, vivendo somente pecado, se entregando à perdição, se envolvendo com droga, bebida, contendo a prostituição, fazendo isso muitas vezes, até mesmo sem perceber. Seus olhos estão vendados, por isso mesmo não consegue enxergar que está sendo enganado e do inimigo você é escravo. E vive perdendo seu tempo, acendendo vela, queimando incenso, prostrando-se diante de imagens de barro. Pois eu pergunto e lamento, cadê seu Deus? Me diga e responda se for capaz. Saia do jogo de Satanás, Jesus é muito mais. E Ele quer te salvar. Se arrependa, confesse pecados, não tente relutar. A hora é essa, o tempo fecha. Está chegando o fim de mais uma era. Não perca mais tempo, comece a buscar o caminho, a verdade e a vida. Só nele podemos encontrar. É o que há, venha pra cá, pro nosso lado. Não é um sonho chegado, tudo isso é real. A união de quebrada vencendo todo o mal, soltando as algemas, quebrando as correntes, jogando as grades no chão, saqueando o inferno, derrubando o capeta, pregando a salvação. Palavra que foi dada por 2 amigos que no mundão do capeta se encontravam perdidos. E para a honra e glória de Deus, hoje convertidos, força suprema da luz, ex-discípulos. Mano, P e J, estamos coligados, unidos nessa batalha pra derrubar o diabo. Diabo, diabo, diabo. Se você pinou, pinou, pinou, venha pra Jesus, Ele pode te libertar. Se você pinou, pinou, pinou, venha pra Jesus, Ele pode te libertar. Se você pinou, pinou, pinou, venha pra Jesus, Ele pode te libertar. Se você pinou, pinou, pinou, venha pra Jesus, Ele pode te libertar. Mas que orar ao contrário, eis aqui a resposta. Estamos de pé, cabeça erguida, e sei que te incomoda. E não vamos parar, é bom se acostumar. O evangelho tem que ser pregado, não adianta reclamar. E a meta aqui é evangelizar, libertar o ímpio da droga e a prostituta ajudar. O paralítico andar, o cego voltar a enxergar. A força divina que vem lá do céu pra nos capacitar. Que a união na quebrada possa acontecer, e os irmãos da área possam se arrepender. Viver uma vida nova, longe do que é ruim. Escravidão e derrota não foram feitos pra ti. O recado foi dado, agora é com você. Viver na glória com Cristo ou no inferno perecer. Ou no inferno perecer. ou no inferno perecer. Se você pinou, pinou, pinou, pinou.